Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Felipe, tô aqui, Felipe Esquita. Estamos aqui, sobrevivi ao carnaval mais um. Olha, Evandro de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. O Felipe, que tal qual a quarta-feira tá só o pó, a quarta de cinzas e o Felipe tá só o pó. Só as cinzas na quarta. Mano. Você que está ouvindo esse podcast na semana seguinte, talvez não faça muito sentido, mas sabe que a gente tá gravando no, né, na vulgo, quarta-feira de cinzas. Que é um clássico, né? É o dia que alguns ainda estão na farra. O Felipe, por exemplo, estava há poucos minutos na farra. Fui meio na farra. Né? O Felipe e outros... é a farra. O Felipe é a farra, exatamente. E outro já acabou. Pra mim, acabou na terça-feira à noite. Acabou ali. Quando eu cheguei em casa, tomei aquele banho, fiz aquela assim, pratada eu, bonita. Eu fui num bagulho mais light, assim, já hoje, sabe? Muito... Já não era tanto loucura, já não... Obviamente, não bebi nada, né? Foi só pra curtir o som, o movimento, mas já deu pra aproveitar o máximo. Mas e outras coisas? Também não, foi tranquilo. Olha! De boa. De trabalho, né, pô? De trabalho. De trabalho. Bonito demais. Vamos lá, vamos responder perguntas aqui dos nossos ouvintes que mandaram aqui no Hotmart, né? Tem um espacinho aqui pra você deixar a sua pergunta. Inclusive, a gente vai criar em breve um outro post, porque ele tá ficando bem lá pra baixo. Vamos tentar fazer uma corridinha de matar perguntas. Ou, né, dependendo do assunto, a gente fala mais. Bruno Oliveira, há uns 7 anos atrás, criei um Instagram para postar algumas fotos de itens nerds colecionáveis. Esse Insta atingiu 18 mil seguidores e graças a ele, muita gente legal eu conheci e recebi vários convites. Atualmente, tenho uma parceria com a Espaço Z. A Espaço Z é aquela agência que faz normalmente as cabines de imprensa, né? As sessões de imprensa ao redor do Brasil. Vou às sessões de imprensa e escrevo reviews de filmes. E algumas vezes, trechos desses reviews até são citados pelas produtoras. Fico extremamente contente com isso. Porém, em letra maiúscula, ainda não consegui ganhar grana com isso. Tenho mais prejuízo para manter o site e o Insta ativos do que lucro. Por outro lado, adoro fazer o conteúdo que faço. Vocês têm alguma dica de como virar essa chave? Será que algum dia conseguirei largar meu emprego formal e viver de criação de conteúdo? Sei que já passaram por isso. Essa é a história do Bruno, é a história de muita gente que trabalha com internet, né? Que consegue fazer... Ele não falou o Instagram dele, não? Não, não falou. Já começa daí, amigão. Você tem que aprender a divulgar seu trabalho, então, já, né? Exatamente, né, cara? Realmente... Toda essa história, eu fiquei muito interessado aí, cadê o Instagram? Eu falei assim, quero ver aqui o negócio dele aqui, cadê? Vamos fazer aqui uma pesquisa. Será que o nome dele é Bruno Oliveira? É Bruno Golei? Não. Não, mas deve ser Nerdeza, o nome, deve ter achei. A ver com o assunto, pô. Achei, é Nerdeza o nome. Com Z? É com Z. Um N no fundo amarelo. Isso, esse mesmo. 17,7. Honestíssimo aqui o perfil, mas cores bem bonitas, muita coisa de inteligência artificial, fotinhas com o Jovem Nerd, coisa de anime. Tá bem bonito o Instagram dele. Tá bem legal aí. Agora é o seguinte, né? A realidade de... Inclusive, acessei o site aqui, o site tá bem maneiro também. Muitas críticas atualizadas e tudo, críticas de filmes que... Ainda estão para estrear. Ele já tem aqui algumas críticas interessantes. Agora, um negócio assim, essa realidade de você fazer um conteúdo bacana e ele ter um feedback positivo das pessoas e você conseguir seguidores é uma coisa que acontece bastante. Mas para virar um pouco essa chave do lado financeiro é muito difícil, porque hoje em dia tem muita concorrência, né, Evandro? Imagina ir para uma agência escolher quais sites ou perfis você vai... investir sua grana, sabe, assim, o Evandro faz isso constantemente com o Promobit, né, quando faz as triagens, né, o processo de triagem é muito difícil, né, também, né. Cara, eu acho que uma das áreas que mais cresceu é criador de conteúdo hoje em dia. Né. E ele tem 17 mil, e tem uma, se eu não me engano, são mais de 30 mil pessoas no Brasil que tem mais de 10 mil seguidores, um bagulho assim. Esqueci o número, mas é muita gente que tem mais de 10 mil seguidores, é mais de 30 mil, 300 mil. E aí, o que acontece? A galera faz a leitura de olhar o número só, né. É. Ah, entrei nesse perfil aqui, 17 mil é pouco. Começa a procurar gente com 100 mil, 200 isso. mil, 1 milhão. E aí, provavelmente, isso que tá acontecendo, tá ligado? E, pô, o que eu indico é, passa o curso do Luigi. O Luigi é muito bom, ele entende, e ele tá há 16 anos na área, e ele ganha dinheiro. Então, assim, eu confio que vai te ensinar a ganhar dinheiro, ouvir um cara que ganha dinheiro com isso. É. O que ele fala sempre no conteúdo dele lá é, você não precisa ter um público tão grande, você precisa ter um público engajado que vai comprar seus bagulhos. E constância, então, se você... né? Exato, fazer sempre, fazer. Ninguém da galera que deu certo, nem os pequenos, nem os grandes, a única coisa em comum é, fizeram. Desde o Porta dos Fundos, ao Juras que tá aí há mil anos, Casimiro que é gigantesco. A galera acha que o Casimiro apareceu do nada. Casimiro ficou mais de um ano fazendo live todo dia, da meia-noite às seis da manhã, pra 200 pessoas assistir. É, não, eu não quero nem desanimar ele não aí, tá? Porque eu sei que é difícil mesmo. É, realmente é um mercado difícil. Eu imagino assim, o Evan falou ali de 30 mil pessoas com mais de 10 mil seguidores no Instagram. É bem mais, isso é bem só mais. Isso é só uma métrica do próprio Instagram em si, sabe? Porque tem, sim, muita gente produzindo pra tudo, né? Tudo que você possa imaginar. Exato, tem Kawaii, tem tudo, tem um monte de rede TikTok, social. TikTok, Twitter, etc. Tem muita coisa. Os próprios sites, tem blogs, tem os vídeos no YouTube. Cara, tem muita gente produzindo conteúdo. Então fica muito difícil, e eu sei 30 mil, eu errei um pouco, ó. São 500 mil pessoas que têm pelo menos 10 mil seguidores. Caraca, é muita gente, tá maluco. É. Então assim, ele tá, entre aspas, ele tá disputando com essa galera, sabe? Tem 500 mil outras pessoas. É, porque se for de nichos, né? Tipo, um nicho específico, tipo... Eu acho que ele se enquadra ali no perfil cultura pop, né, talvez. Exato, e aí isso que eu ia falar. Um do segmento que mais tem perfis é esse estilinho do dele aí, cara. É. Povo que fala de cinema, de games, de quadrinhos, sim, cultura pop, hardcore, hard news. Tem muito, muito, muita gente fora. Quando você abre, né, Evandro, acho que a gente pode falar por experiência que a gente tem aqui. Quando você abre muito o leque, fica um pouco difícil de encaixar você, né? Tipo assim, quando você fala de cinema, você fala, sim, de séries, você fala de games, você fala de música, você fala de anime, você fala de mangá e HQ. Você abriu muito o leque aqui, né? Então, do que é que você, na verdade, fala, né? Exato. Tipo assim, tem um perfil bem bom lá que a gente tá fazendo coisas com eles no YouTube e no Instagram. Chama G-Week. É um canal de cultura pop aí que cobre filmes, quadrinhos, nananã. Só que os vídeos deles que dão bom é de One Piece, mano. Tipo, eles fazem react ao trailer do Wolverine. Tô vendo o canal deles aqui agora. Sim. Um monte de outras coisas. Aí esses vídeos têm 15 mil views, 20 mil views. Aí qualquer coisa do One Piece, 100 mil views. É, então, tipo, padrão. É um nicho dentro do nicho, tá ligado? É tipo o canal da Mikan também, que fala de várias coisas assim, mas quando ela fala de Game of Thrones, o número sobe drasticamente. Exato. Né? Então essa galera, tipo assim, talvez esse seja um caminho. Ele encontrar uma parada que ele fale melhor que todo mundo, ou que a galera associa a ele, e focar talvez mais nisso, sabe? Porque é muito abrangente, cara. É da hora. Você gosta de games e gosta de ir no cinema. Mas tem tanta gente falando que esse mesmo estilinho de perfil, que aí é difícil de se destacar. Pois é. Então é assim, não é querendo desanimar, tá? Eu sei, o mercado é duro, né? A gente, o Rapadura completa 20 anos agora em junho. O Cinema com Rapadura, né, em si, o projeto inteiro, o Rapadura Cast faz 18 esse ano. É, e ainda assim, ainda é um perrengue, é um desafio, pra fechar as coisas, assim, não tem nada garantido. Obviamente que existe o tempo, existe uma credibilidade, existe uma procura, né, porque quando as agências elas vão procurar, elas vão atrás de quem já tá há algum tempo, né, eles não querem investir muito em gente nova, exceto se for um negócio quente, né, você quer divulgar logo porque quer aproveitar os números daquela pessoa, mas se você quer entregar credibilidade, estrada e relacionar o seu produto, eles vão numa galera que tá mais tempo, né? Que já entregou, já outras marcas já confiaram na empresa, sim, também, né? Isso é um ponto a ser levado em conta. A minha dica é, se você tá feliz fazendo, se você tá, né? É, tem que ser se divertindo, né? Se é uma parada legal, se você tem um outro trabalho, continua fazendo, porque se você conseguir continuar fazendo, algumas oportunidades uma hora aparecem, cara, porque se você for, ele tá presente nas cabines, então ele tem contato com uma agência, e aí ele participa. É, às vezes ele não tá, sei lá, com uma publi de uma marca, mas isso, ele já economizou o dinheiro do cinema aí, pô. Exatamente. Que ele provavelmente iria pagar do dele pra ir, tá ligado? Então tem esses outros ganhos que, às vezes, não necessariamente é o ganho financeiro. É, não é fácil, não é rápido. Eu não sei quanto tempo tem o site dele, mas demora mesmo, sabe? É realmente difícil. É pro Rapadura começar a gerar grana. Eu sei, foi criado em 2015 o site, o perfil 2015, dele, né? Então ele tá chegando ali perto dos 10 anos ali de site. Já era pra ter gerado uma grana, né? Já era, porque o Rapadura ele tem que ver quando ele realmente começou a se esforçar, isso, quando ele conseguiu esses 10 mil. É muito complicado. E tá cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. É uma área. Que é o que eu falei. Hoje em dia basta ter 10 mil seguidores que é considerado influenciador. Exatamente. E aí você tá disputando com muita gente. É uma área E cultura pop ainda, puta merda, é muita gente, cara. Muita gente boa. Tem outro canal que eu adoro, que não vira, não sei porque ele é grande, aquele Farofa Geek. Nem sim. sei se eles estão fazendo. Eles são muito bons, cara. E tipo assim, você vai ver os views, a galera não assiste, sabe? É uma área muito foda. É, eu tô vendo aqui o Farofa Geek. Da Bu, né? A Bu já, uhum. já escreveu pro Rapadura um tempo atrás. Era muito boa. Aliás, os dois são muito bons. Os dois são ótimos. Tem entrevista com o diretor de filme, sabe? E você vai ver, tipo assim, vídeo com 200 views, mano. É de sim. cortar o coração. Ah, e tem muita gente assim, né, mano? Tem muita gente que tá se dedicando a fazer... Pra caralho! E você, quando tá se dedicando, você não pode se ligar nos views inicialmente, né? Deixa o tempo rolar. Eu sei que é muito difícil você não se ligar, porque você faz um puta trabalho massa assim, e aí você vê lá 30 views. Eu sei que é difícil, sabe? É desanimador. Mas, cara, se for uma coisa que você gosta, que você acredita, vai na fé, mano. Vai na fé, vai fazendo... Vai fazendo network, essa parada de ir pra evento é network muito importante. Né? Ele parece estar fazendo bem aqui. É. Eu vi a última postagem marcando uma galera e tal. Tipo, é um tentar ir puxando o outro, cara. Às vezes ir atrás de loja, sabe? Pô, isso. Tô querendo fazer. Ah, um jogo é uma bica, 350 conto. Vai atrás de uma loja pra conseguir o jogo. Aí você fala da loja, vai fazendo essas trocas aí. Porque às vezes a loja não tem uma grana pra pagar pra alguém. Mas se você chega um perfil com 17 mil seguidores, nichado, que é o dele. Sim. Entre aspas, fazendo uma propaganda de graça em troca de um jogo, pode ser interessante. E o perfil dele é bonito. É o caminho cara. Também. O perfil dele é bonito. É meio que a vibe de como ele é relativamente de nicho, né? E atrás de pessoa de nicho pra poder te patrocinar no começo também, né? É, e você ir atrás das marcas grandes que já naturalmente investem, e você mandar aquela DM e procurar o setor de marketing. Cara, que negócio? Se você não for atrás, vai ser difícil a galera vir atrás de você. Então, inicialmente, até você conseguir fechar algumas publicidades... Isso é verdade, hein? Você tem que ir atrás, né? Eu lembro, Evandro, que no começo eu colocava um banner da Coca-Cola, do McDonald's, de um monte de gente assim no site pra dizer assim, olha, eles estão olhando. Não tinha ninguém olhando nada, sabe? Mas eu queria mostrar que, sei lá, poderia ser um espaço que... O Load, pô. O Load ocupado. Conta que ele mentia que recebia coisa da Panini no começo. Aí os caras da Panini falaram, oxe, quem tá mandando coisa pra esse moleque? Aí a Panini notou ele por isso. E aí começou a mandar de verdade. O cara compra uma coisa na Amazon e aí faz o unboxing de do recebido pago. É, vamos ver aqui o que me mandaram, ele que comprou. Mas cara, eu acho que isso que o Felipe falou é um caminho. Tipo, vai essa loja que vende boneco. Vai atrás, cara. Faz. Às vezes cobra pouco ou nem cobra nada. É. Agora, eu acho puxado parar de trabalhar pra viver de conteúdo, viu? Tem que estar muito estabelecido, cara. Muito estabelecido. Você tem que fechar bem, né? Tem que fechar bem, tem que estar bem financeiramente pra você desistir do seu trabalho. Porque não é certeza. Oficial. O Juras passou épocas difíceis aí na pandemia lá e tal. Céu, e, cara, às vezes ficar 2-3 meses sem entrar nada. E aí? É. A sem, conta sem não nenhum espera, e-mail, não. Sem nem contato, sem nada, assim, sabe? Sem perspectiva, sabe? É foda, sabe? É tenso. Mas faz parte do jogo. É a escolha, é né? Prós e contras. Exatamente. Todo mundo que é autônomo sabe do rolê, né? Que, assim, você não tem a certeza de quanto que vai entrar, quando que vai entrar, mas aquele negócio, quando começa a funcionar, se torna uma pequena bola de neve, assim, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. E as notonas pra 90 dias. Estourei, fechei. Vai receber 3 meses depois. Exatamente. Muito bem. Mas tá aí a dica pro querido Bruno Oliveira aí, que mandou sua mensagem pra gente. Mais mensagens aqui? Um outro Bruno, que não é o Bruno Oliveira, um outro Bruno aqui. Se vocês pudessem escolher um jogo e jogá-lo como se fosse a primeira vez, qual seria? Acho que a gente já respondeu esse tipo de como pergunta, assim? Né? Esqueceu o jogo? Tipo assim, você... Apagar da memória. Você gostou tanto que você quer apagar pra você jogar de novo, assim, ter a mesma sensação, uma sensação diferente, sei lá. Other Wilds, maior jogo da história. Other Wilds, né? Eu acho que os The Last of Us foram experiências muito boas pra mim, nesse sentido. De zerar e falar assim, caraca, que jogo maravilhoso. Queria ter tido essa experiência novamente, assim. É difícil, né? É difícil. Porque tem um negócio também, né? Quando tu jogou Outer Wilds, Evandro, pela primeira vez, tu era um Evandro também, né? Hoje em dia tu é outro Evandro. Imagina... Mas eu escutar música e eu... Caralho, é muito foda. Não é, porque eu... Eu acho que eu ia achar mais foda ainda agora. Entendi. E eu acho que o Adoice tem a parada do. Daquela dá, de cara. Explodir a cabeça, assim, que geralmente é isso que você quer viver pela primeira vez de novo, né? Sim. Ele é exatamente o tipo de experiência que não tem. É outro sabor se você provar pela segunda vez. Exato. E quando você fazer sozinho e. Sim. E tudo sozinho. Eu acho que seria a minha escolha também. E tu, Bruno? Cara, não sei. Apagar um. Shadow of Colossus? Assim. É que assim, é falar óbvio. O Persona, são os mesmos de sempre, Persona. Não, se vier com Persona, ele tá louco. Não, é... Persona, o bom dele não é... A história em si é ok, o bom dele é mecânica, não é por isso, não. Cara, não sei, essa pergunta é bem complicada, assim, pra mim, porque eu tenho um ponto bom, que como eu jogo muita coisa diferente, eu fatalmente, se eu volto pra jogar um jogo depois de um tempo, eu já esqueci muita coisa. Mesmo o próprio Castlevania, que eu adoro Symphony of the Night, mas vira e mexe, eu me pego esquecendo, falo assim, putz, como é que pega isso aqui mesmo? Aí eu tenho que pegar e dar um chute na memória, sabe? É que eu também sou velho, né, então tem isso. Mas, putz, esquecer um jogo pra ter a primeira experiência de novo, assim... É, talvez o... Acho que o Shadow of the Colossus, porque quando você vê o final pela primeira vez, você assim... Putz, que fita, mano. Você, que fita essa. Mas tem muito jogo também, muito jogo. Cara. Tem muito jogo que eu faria. É, tem jogos que, dependendo da época que você joga, eles têm impacto diferente, né? Por exemplo, tem alguns aqui que eu tenho tatuagem no braço. Por exemplo, do Life Strange, eu jogando hoje em dia, a minha percepção talvez fosse diferente. Eu acho que até melhor, sabe, do que quando eu joguei na época. Talvez o Celeste. O Celeste, ele teve impacto importante pra mim, porque foi numa época que eu tava precisando jogar Celeste. Uhum. É, então, tem isso também, né? Tem um momento, e isso conversa muito. Então, acho que depende muito. Vender Guimarães Silva. Por que algumas empresas dão 5% de desconto e chamam isso de Black Friday? Marketing. É. Porra, marketing. Obrigado, prazer, porque marketing. Assim, a Black Friday é o período em si, não é a quantidade de desconto. É que, isso. Assim, as pessoas esperam que durante esse período... Que vão ser grandes descontos igual nos Estados Unidos, né? Isso. Que é um grande desconto. Mas a Black Friday não é o desconto em si, mas é o período, né? Aquele período... Mas, Bruno, se o cara ganhar 5% numa parada de 500 mil... É um dinheiro do caralho, tá ligado? Também, é um exato. Se pegar 5% depende. De 10 reais, aí não é nada, ué. Tem que ver... Se você pegar 5%, exatamente, 5% de um cachorro quente, não é muita coisa. 5% de um carro, uma casa, é bastante coisa. Hoje um produto que nunca entra em promoção. As pessoas costumam comprar isso na Black Friday, não, né? Tipo, casa, carro, essas coisas, compra. Não sei, uma vez tava tendo aqui perto, tinha Black Friday de lançamento imobiliário, os caras estavam dando um carro de bônus. Caraca, hein? Era essa a campanha. Você comprava o apartamento e ganhava o carro. Mas aí é um padrão, né, que foge um pouco da turma, né, comum ali, que tá procurando desconto na Black Friday, sabe? Então, mas isso aí eu não acho que a quantidade... Se for um produto que nunca... Eu queria comprar um aspirador. Tava lá na minha lista do Promobit 2 anos. E a parada nunca aparecia em desconto, nunca. Ele só ficava no preço certo. Uhum. Aí um dia apareceu 10% de desconto, que nem é tanto assim. Aí eu fui lá e comprei. É, 10% pro negócio que você tava... Que o preço não mudava e você ter 10% de desconto é honestíssimo, né? Porque Dois anos ele ficou. Mas eu acho que se cria uma expectativa muito grande com a Black Friday de assim, olha, vai ser o período em que os preços vão estar muito baratos. Ah, é uma coisa, era 100 e vai ser 30, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente não acontece muito no Brasil, sabe? Descontos, por curiosidade... Assim, sabe um período que tava com desconto bom aí pra pessoa agora. Comprar coisa da China? Agora, no carnaval. Os caras da China tá fazendo muita campanha pra... Os shoppings? Não sei se vocês foram no shopping esses dias aí. Caraca, mas as lojas tudo com 70% de desconto, caramba. Eu falei assim, meu Deus do céu, mano. Tanto que eu comprei 2 camisas ali numa loja porque tava com um desconto gigante, assim. Era tipo de 60 por 39, sabe? Interessante. Mas sabe por quê, né? Porque não tem ninguém comprando nada, né? Ninguém comprando nada. As coisas estão tudo encalhadas. Passa o L. É, amigo. E o pessoal da China, por causa da questão do imposto, eles estão começando a dar mais promoção porque percebeu que... E o fluxo do Brasil é um movimento muito grande pra esses caras. Remessa conforme, né? Exatamente. E aí eles estão começando a dar promoção pra ver se chama o pessoal de volta. E o pessoal tá até arrumando uns esqueminha já. Não vou caguetar a galera dos esqueminha aí, porque senão vão pegar e falar que eu caguetei. Mas tem uns esqueminha já aí também. Fazer umas rotas diferentes, né? Uruguas? Os bagulho mesmo. Passa ali no Uruguas? Isso aí já, desde a primeira semana já tinha, Bruno. Não é novo, não. O Fernando Sobral Belchior. Esse belo nome, Belchior, hein? Juras, se alguém do grupo tivesse sido picado por uma cobra altamente venenosa em um local deserto. E o único modo de tirar o veneno é você chupando e cuspindo fora. Porém, esse alguém foi picado no pênis. O que você faria? Rapaz, eu chuparia com tranquilidade, porque o fato de eu estar fazendo isso não iria afetar absolutamente nada a minha masculinidade. Mas essa porra funciona. Mas é uma pessoa aleatória? Eu não entendi. Não, é o Bruno. Alguém do grupo. Alguém do grupo aqui. Eu não você, vou chupar aleatório, caralho. Chegar aqui. Ô, papai, você foi mordido na pica? Deixa que eu chupo. Já tá a roda, né? O cara sai abrindo a galera. Não, deixa comigo. É. Também não é pra tanto. Mas isso aí é só hipoteticamente. Não funciona, né? Isso. Eu não sei se funciona isso daí. Porque você, se você chupar o veneno da cobra, seja da rola de alguém ou de qualquer outro lugar, você não vai estar ingerindo aquele veneno? É só você não engolir, né? Mas é que aí não. O problema não é no... É na corrente sanguínea, né? É na corrente sanguínea. Ah, se ficar, se faz um gargarejo com o veneno, não dá nada. E joga fora, é. Mas teria que ser bem rápido essa chupada aí, né? Porque, tipo assim, se você levou uma picada... Presta atenção, se você levou uma picada e tipo, demorou alguns segundos, bicho, o veneno já circulou. Ah, então. Pode ser que nem adiante nada, né? Assim, não esteja no coração, tem que chupar o coração dele inteiro, né? É. Então, assim, no vi das dúvidas, se for picado no pinto, um já encomenda as camisetas de Descanso em Paz, já é. Isso, é. Já encomenda. Eu sempre fui fã. Já encomenda a camiseta dos Saudades Eternas aí. Saudades Eternas, aquela fotinha. Eu acho que a pergunta tinha que ser diferente. Fazer o top dos melhores podcasts, assim. Essa pergunta tinha que ser a seguinte: se o cara fosse picado e a única solução fosse aquela do Guerra Mundial Z, manja? Aquele que quando a menina é mordida ele corta o braço? Aí você gostaria que fizessem? Você entendeu a pegadinha? Como assim? Entendi. Tipo, a cobra te picou no pênis. E aí a única solução é cortar imediatamente fora pra tentar evitar que o veneno se espalhe. A única solução é pra você viver? Pra você viver. Porra, corta, né? Vai fazer pra o quê? Pra você viver, oxe, você arranca o braço, tá doido, mano? Não, não é o braço, você entendeu? Ah, o pênis. Qualquer braço. O membro que foi mordido. Mas você vai morrer, Bruno, pra ficar com a pica, o que adianta? É, mano. Ah. Não, mas aí cola de novo, não tem um negócio lá, a cirurgia que faz, aí cola de novo aí. Tem os pintos de... Mas você tá no meio do deserto, cara, como é que você vai colar de volta? É, aí depois a gente pensa, né, Bruno? Pega aí, guarda, bota no bolso. Bota o pedaço da pica no bolso e é isso aí. Vou voltar, quando eu chegar em casa, eu abro a vaquinha pro pinto novo. Exato, é. Vaquinha online. Uma pica de metal. Isso. Felipe Lima... aproveitando a época de fim de ano, porque já faz um tempo, né, que ele mandou aqui. Essas perguntas existem mesmo ou você tá só inventando, Jurandir? Não, tô aqui, tô vendo aqui na... Porque, assim, eu tô achando muito estranho que todas as pessoas que perguntaram é sempre o nome de alguém aqui do cast. Pra mim, você tá só pegando o nome e você quer fazer as perguntas. Não, e fala, o último foi o Wender, o outro foi o Fernando. Teve um cara Belchior aí, pô. São os nomes comuns, não tem culpa se vocês têm nomes comuns. Ai, desculpa aí, ô... Se bem que eu descobri um meme relacionado ao meu nome, que é... Ele é só um Jurandir. Vocês conhecem esse meme do TikTok, não, né? Não. Porque é uma novela, acho que é Entre Tapas e Beijos. Tem uma novela recente, né, chamada isso aí, né? Que a menina foi traída e o namorado dela se chamava Jurandir. E aí ela foi traída por ele. E aí alguém comenta assim... Ah, por que tu tá chorando aí? Ele é só um Jurandir. E aí ele é só um Jurandir virou um sinônimo de tipo assim... Uma pessoa marromena, sabe? Meio feinha. Ele é só um qualquer. Ele é um qualquer. Entendeu? Ele é só um Jurandir. E aí eu pesquisei, ele é só um Jurandir no TikTok. Mano, tem muita coisa. Tem muita coisa disso, de as pessoas refazendo a dublagem desse negócio e tudo. E... Enfim, Felipe Lima, né? Aproveitando a época de fim de ano, vocês já ganharam a almejada cesta de Natal da firma? Caraca, faz muito tempo essa mensagem, né? Caraca. Já tá chegando o outro Natal, pô. Sim, qual foi o melhor agrado natalino que vocês ganharam dos seus respectivos trampos? Um abraço. Não ganhei nenhuma... Uma cesta dessa, não. Não, ganhou. Eu trabalho home office, né? Até não tem nem que sentir. É, eu acho que desde o home office acabou. Mas antes, cara, eu ganhava umas cestas da hora. Mas cai um valor bom, hein, no nosso VR a mais no Natal. Também, então, né? Que agora pra substituiu. Pra comprar seu próprio mimo, né? Eu trabalhava numa empresa... Eu não trabalhava nesse departamento, mas a empresa era de gênero alimentícios e fios. Cara, eram generosos, hein? Com a cesta de... Mas ô Bruno, tu prefere... Tu é a pessoa que gosta do negócio, né? Tu não gosta do dinheiro. Mas quando é o dinheiro, assim, compra você a sua cesta. Não, mas aí não tem alternativa, né, filho? Mas tu prefere o quê? Ganhar a cesta em si? Eu preferiria ganhar a cesta. Entendi. Teve um ano que a gente ganhou um panetone top da Hofner. Oh. Bom pra caralho. Felipe não, né, Felipe? Felipe nunca trabalhou na vida, né? O Felipe, ele faz a cesta, filho. Ele... Entendi. Fabricante da cesta. Gerente geral da VASP, o Felipe, nunca trabalhou. Carteira de trabalho livre, virgem. Pensa, Lisa. Pensa, não, que nunca vê uma anotação. É. Nem assinatura ele colocou, pra não gastar. A minha tem só uma. Só uma. Lá em 2002. É muito tempo, caralho. William Braga. Vocês já tiveram crush com alguma personagem de game ou desenho animado, tipo Carmen Sandiego, Kami, Mai Shiranui, etc? Acho que isso rola quando você é pivete, né? É isso, quando você é pivete, bonito, tem. Né? Depois, quando você cresce, você vê assim, meu Deus, que tosqueira, né? Que mas personagem gosta? Fictício assim, eu nunca tive nenhum, não. É, só ser humano. Por ser humano... Acho lindo o desenho do Street Fighter 2 Victory. Nem minha sai daí, senhora. Desenho, cara. Não, na época que você é pivete, caralho. Também não. Não precisa se apaixonar, mas você achava bonita, por exemplo, sei lá. É. O Bruno era só muito apaixonado. Humano. O Bruno fazia fanfic, né? Só ser humano, que eu gostava da minha. Fanfic. Eu já contei essa história aqui do meu amigo. Do já? Amigo. Seu amigo. Chegou o amigo, batia a punheta pra mais tirando e vai. O Nubro Varcalho. Pior que não. Eu sempre desenho, assim, eu gosto de desenhar. Não vou falar que eu desenho bem, porque eu não desenho bem, mas eu sempre gostei de desenhar. E como, assim, quando criança, eu desenhava melhor que a média das crianças da minha idade. E aí teve um amigo meu uma vez, que a gente tava fazendo trabalho de escola, ele sabia que eu gostava de desenhar. E aí ele pediu pra eu desenhar uma personagem, eu não vou lembrar exatamente qual personagem que era, mas ele pediu pra eu desenhar, tipo, alguma personagem, e eu desenhei. E aí, cara, eu lembro nitidamente, ele pegou, foi pra trás da cortina da casa dele, mano, pro desenho. Que isso, caralho. E você no mesmo ambiente que ele. A gente tava fazendo trabalho, não era só eu e ele, tinha uma galera. Tava fazendo trabalho. A gente tava fazendo trabalho da escola, e não era só eu e ele, tinha uma galera. O cara tava fazendo. Tinha uma galera, tô falando. Eu lembro porque, assim, eu não vou falar o nome do cara, porque aí todo mundo que tava vai caguetar o cara. Mas a galera que tava nesse dia vai lembrar que a gente tava fazendo um trabalho na casa dele. E aí, eu lembro que a gente comeu até mandiopan nesse dia. A mãe dele foi lá, fritou uns mandiopan tal pra gente e a gente tava fazendo trabalho. A galera que tava nesse dia vai lembrar. Mas é isso, cara, louco. Como assim, mano? A galera que tava nesse dia? Existe alguém que escuta aqui que tava nesse dia? Não sei, eu não tenho como afirmar. Entendi. Nem como negar que escute, não sei. Muito bem. Rafael Rudenich. Se vocês tivessem que morar na mesma cidade pra gravar o 99 Vidas, quem se mudaria? Eita. A gente teria que ir pra São Paulo, né? O Bruno, as ideias. Teria que ir pra São Paulo, né? Principalmente, primeiro assim, porque tem dois participantes de São Paulo, então já é uma... Né? Já fica mais fácil, né? Já é uma vantagem. E, cara, São Paulo é onde é a cidade onde tudo acontece, caralho, né? Não tem jeito, né? O que a gente vai fazer, nesse né? Nesse ponto, eu vou falar uma coisa. Se o objetivo é trabalhar, aí isso, trabalhar. Tem outra discussão. São Paulo. Tem que ser São Paulo. Agora, se fosse pra morar, eu pra qualquer uma das outras duas, filho. Se fosse pra morar. Não, mas, Bruno, hipoteticamente, amanhã fala. Pra gravar agora, só se morar tudo junto. Um abraço. Outro dia acabou, caralho. Outro dia. Um abraço. Não tem, é uma coisa muito sem discussão. Não tem... Exceto que, sei lá, o Grupo City compre o 99 Vidas e fale assim, olha, veja bem, queremos que os quatro estejam juntos gravando 99 Vidas todas as semanas. Uma milhazinha pra cada por mês? Milhazinha. Ah, aí, meu amigo, né? Aí é outros 500, né? Aí é outro esquema, mas... A gente iria pra qualquer lugar, situação, inclusive, né? Não, aí vai até... Qual o pior lugar pra se viver? Pode caçar aí e mandar pra lá. Me dá um notebook e um cabo de internet que eu não vejo. O importante é ter a gente junto aí, que aí seria sucesso. Mas se fosse o caso, a gente iria pra São Paulo, né? Tipo assim, tipo... E aí a gente ia virar um mesa cast, porque ia gravar tudo ao vivo. Mesa cast, tudo aí, ó, Monark. Cravo aqui, ó. Se fosse o mesa cast, não era a mesma coisa. Não era. Não seria nem ferrando. Exceto se tivesse o Edu lá colocando as inserções na hora, os efeitos. Ia ser um produto muito pior se fosse o mesa cast. Eu acho. Muito. Porque é outra dinâmica, né? Quando você edita e quando você coloca as inserções. E a parada da nostalgia mesmo e tudo, sabe? Eu acho que teria uma outra parada. É realmente... A gente já fez lives e a dinâmica existe porque, enfim, é a gente gravando, né, junto, né? E aí é não, mas é diferente, né? A abordagem mas da live. Mas é outra coisa, é outro produto. É outro produto, sabe? Não é o 99 Vidas que o povo tá acostumado a ouvir, sabe? Ô, saudade das lives aí, movimentos ousados, hein? Tu tá fazendo live aí, Bruno, do Reload aí, né? É divertido. Divulga a live do Reload aí, Bruno. Com aquele pato gigante ali no canto direito. Do Duck Stream. Aquela logo do StreamYard. StreamYard. Muito bem. Fechamos. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.